A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando capítulo a capítulo da palavra do Senhor. Estamos no livro, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Repito, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 3, o chamado de Deus a Samuel, um capítulo lindo e nos traz algumas verdades que quero compartilhar nessa breve devocional. Espero que fale muito ao seu coração e nos alerte como povo de Deus, como corpo de Cristo, a ouvir a voz do Senhor. Mas aprender a discernir a voz do Senhor e verificar a confirmação de um chamado e as maneiras como ele chama e como ele confirma em nossas vidas. Tá bem? Então, louvado e bendito seja para sempre o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Antes disso, eu leio hoje. Ontem li uma mensagem do irmão Everson, lá da Vida Nova em Atibaia. Hoje leio do pastor Paulo Bueno de Camargo, está lá no Paraná. Uma mensagem para abertura devocional. No lugar do sofrimento. Em Jerusalém, Jesus se dirige a um tanque cercado por um cenário de dor. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Não era um lugar atrativo, mas ali estava Jesus, sempre presente, onde muitos evitariam estar. Seus olhos se voltam para um homem que há 38 anos vivia paralisado. Você quer ser curado? Pergunta Jesus. A resposta não é um simples sim, mas um desabafo sobre sua miséria e impotência. Então, naquele mesmo dia, sua humilhação termina. Restaurado, ele volta para casa, agora com dignidade. Quantas vezes nos sentimos calejados pelas dificuldades, paralisados diante dos desafios, resignados a não crer em mudanças, mas Jesus nos ensina algo poderoso. Em meio a tantas necessidades, ele escolhe uma pessoa e transforma a sua história. Não podemos ajudar a todos, mas sempre podemos alcançar alguém. Preste muita atenção nisso, irmãos. Quando falamos de mudar o mundo, não é que cada um de nós vai falar para 8 bilhões de pessoas. E ainda que fale por um meio de comunicação social, não é a mesma coisa que uma abordagem mais próxima. Então, não é que nós, cada um de nós, vai abordar todos e todas. Mas sempre nós podemos alcançar alguém. Agora mesmo estava numa visita e alcançávamos uma família. E louvado seja Deus por isso. É isso que nós temos que fazer. Não vamos alcançar todos, mas podemos alcançar alguém. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Charles Hutchinson Gabriel, 1856 a 1932, a vida dele. No original, o título do hino é Ilumine o lugar onde você está. Não há outro caminho a ponto C ponto barro ou barro. Penso que seja barro. Ainda não falei com o pastor Paulo, Estou devendo isso a vocês. Queridos, agora sim vamos ler o chamado e destacar esses três, pelo menos três elementos. Esse capítulo serve para uma conferência, para não três elementos de uma devocional, mas para três dias num encontro, numa conferência de crescimento espiritual, que fala sobre vários temas, né? As formas como Deus nos chama, quando Ele pode nos chamar, as maneiras como Ele pode falar conosco, são muitas coisas. Mas eu quero destacar de passagem esses poucos pontos. Diz assim o capítulo 3. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam escasseado muito. Havia uma escassez de visão, de visões, porque o povo de Israel viveu um período de juízes de muita oscilação, né? Fidelidade, quando eram bem orientados e obedeciam a juízes tementes a Deus, e idólatras, quando esses juízes e a juíza Débora morreram, ou Deborá. Então, havia uma escassez de visões e havia uma escassez da fala direta de Deus ao coração das pessoas. Mas um menino, então não despreze isso. Quando acontece um grande despertamento religioso na vida de alguém, isso pode acontecer com um garoto. E ele vai continuar garoto, com características de garoto, mas já pode ter um chamado do Senhor. Versículo 2 diz assim: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a Arca da Aliança. Olha esse garoto. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. Vejam que beleza, irmãos. No versículo 4, o Senhor falando claramente, a voz do Senhor chamando nitidamente, audível e claro, o nome de Samuel. E Samuel não entendeu e foi procurar Eli. Mas Eli disse que não foi ele. Bem, no versículo 6, o texto diz: o Senhor chamou novamente Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho. Eu não te chamei, filho meu. Volta-te, deita-te. Provavelmente Eli estava pensando, ele está sonhando. Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Era um garoto. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Atenção, mais uma citação do 3, terceiro, né? Terceira vez. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Nesse momento, Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Na terceira vez. Lembre da festa do Purim com Esther, a grande reviravolta na história, quando os judeus seriam mortos e todos eles depois foram libertos desse decreto de morte e a sorte virou, por isso o nome Purim. Lembre da ressurreição e das centenas de citações com o numeral 3. Ele compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa no ar. E ele orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. Lembrem onde ele está deitado. Ele está deitado junto à Arca da Aliança, lugar onde Deus se revelava. Só o sumo sacerdote tinha acesso e ele estava ali, né? Nesse local. Lembrem lá do tabernáculo no Êxodo, os três elementos que estavam dentro da arca: o maná, a vara de Arão, as leis do Senhor que Deus deu para Moisés, coisa tremenda. E o Senhor falou com Samuel, que dormia ali próximo. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Aí a história virou. Depois da terceira vez, a história virou. Samuel, agora orientado por Eli, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que Deus continua falando até os nossos dias. E quando Deus falar com você, diga a ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes as pessoas acham que à noite, por estarem dormindo, ouvem o seu nome e pensam que sempre é um sonho ou sempre é uma coisa assim, mas às vezes pode ser numa situação específica, pode ser o próprio Senhor te chamando para levantar, porque ele quer falar com você. Atentos a isso, porque o Senhor continua desejando falar conosco. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou pronto a realizar algo em Israel, algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Infelizmente, irmãos e irmãs, nesse caso era condenação, juízo contra a casa de Eli. Versículo 13: porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Erraram os filhos ao cometer os seus pecados, sendo sacerdotes do Senhor, e errou Eli, fechando os olhos para o pecado dos filhos. Ele tinha plena consciência do que os filhos estavam fazendo, mas preferiu fechar os olhos. Isso nós não podemos fazer como líderes. Em alguns momentos, até pessoas que nós amamos muito, nós temos que orientar essa pessoa, corrigir essa pessoa, mostrar a importância da santidade do Senhor e o perigo de se brincar com isso, porque isso pode atrair para a vida dessa pessoa o pior possível. E não importa quem esteja cometendo esse pecado, sendo filho, no caso aqui, ou sendo sobrinho, ou sendo neto, ou sendo esposo, esposa, não importa, nós temos que nos posicionar em oração, em orientação, buscando sempre a reconciliação da pessoa com Deus, com o próximo, buscando o arrependimento, buscando o fruto do arrependimento, que é a mudança de vida, para que a pessoa não caia em desgraça. Não finja que não está acontecendo nada. Não finja que não está acontecendo nada. Você tem que se posicionar. Isso já aconteceu ao longo da minha vida pessoal e ministério, tanto de pessoas me corrigirem, que bom que foi, para que eu pudesse andar de volta para a santidade, no caminho da santidade. E já aconteceu de eu ter que corrigir discípulos, pessoas que amava, filhos e filhas na fé, familiares. Então, não diga que você não está vendo. Se você tem plena consciência, tome uma posição, senão você vai ser como Eli. Avançando, por esse motivo jurei à família de Eli, versículo 14: jamais se fará expiação por essa família, nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. E aqui encerra esse bloco onde Deus chama Samuel. No princípio, ninguém está entendendo nada, nem Samuel, nem Eli. Até que, depois da terceira chamada, a história vira, e quando Deus chama na quarta vez, então ele diz: Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Coisa linda! Deus continua chamando, Deus continua falando, Deus continua se revelando. Ele deseja isso. E não fala mais porque nós, como povo dele, não estamos com o coração aberto para ouvi-lo. Ele deseja falar conosco mais do que nós desejamos ouvi-lo. Mas eu quero lhe dizer, o Senhor está desejoso de nos falar. Dizia uma irmã agora há pouco, aquilo que aconteceu no passado, sobre avivamento, despertamento religioso, ao telefone, mandando uma mensagem, aquilo que aconteceu no passado, às vezes um passado difícil, outrora difícil, perseguição e lutas, desde a igreja primitiva, depois a consolidação de uma vida com Deus ou de uma igreja com Deus, é bênção, mas o que Deus tem para nós ainda é maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos ou mandamentos. O futuro ainda é bênção dobrada. Deus deseja realizar isso. Ele deseja mais do que nós. Ele quer fazer. E esse primeiro bloco, então, até o versículo 14, trata disso. Agora Samuel vai contar a visão a ele. Versículo 15. Samuel ficou deitado até o romper do dia. Não conseguiu mais dormir o garoto. E então abriu as portas do aposento onde estava na casa do Senhor. Ele teve receio de contar a Eli tudo o que vira e ouvira, porque tinha o juízo contra a casa de Eli, né? Além das bênçãos sobre a vida dele e a bênção sobre Israel, mas havia juízo sobre a casa de Eli. Ele ficou com receio. Contudo, Eli o chamou para perto de si: Samuel, meu filho. Ao que prontamente respondeu Samuel: Eis-me aqui. Essa é a resposta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eis-me aqui. Essa é a resposta a um chamamento do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui. É o que você tem que dizer ao Senhor. Discernir, ouvir a voz do Senhor, discernir qual é o chamado e dizer: Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então Eli lhe interrogou: Filho, o que foi que Deus te revelou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Diante disso, Samuel contou-lhe tudo o que ouvira, sem lhe poupar nenhum detalhe. Então Eli exclamou: Ele é Yahvé, o Eterno, o Eu Sou. Ah, louvado seja o nome do Senhor, aquele que nós não conseguimos nem pronunciar o nome. Senhor, Adonai, ele é Adonai. Ele é o Senhor, Elohim, Eloah. Ele é Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Senhor que é a nossa justiça. Ele é o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele tinha consciência de que estava errado e sua casa também, e diz: diante do que você me disse, me contou agora, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos, porque ele é justo. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Aqui eu quero fazer uma segunda observação. Primeiro, Deus tem uma palavra para você. Deus tem um chamado específico, ministerial para você. Segundo, você precisa dizer: eis-me aqui, prontificar-se para atender ao chamado do Senhor. Terceiro, quando você foi chamado especificamente pelo Senhor e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai confirmar em sua vida e no seu ministério, ele vai confirmar com os sinais. Preste atenção, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Esse é o sinal. O Senhor vai acompanhar aquele que ele chamou, aquele que ele comissionou. E ele fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Olha aí, ele cumpria. Por isso que Jesus, quando disse para o homem que estava cego, 38 anos, fosse sarado, porque o Espírito do Senhor estava com Jesus, ele é o Messias. Então, se você quer saber se alguém tem realmente um chamado, isso vai acontecer. Os sinais vão confirmar o chamamento. Pode acontecer, sim, em momentos de grande emoção, de grandes encontros, encontros de avivamento, em acampamentos, pode acontecer de alguém ter a impressão que Deus o está chamando para o ministério A, B ou C, quando na verdade o Senhor está preparando para ele outro ministério. É preciso aprender a discernir. É preciso ouvir claramente a voz do Senhor. É preciso perceber, antes de iniciar toda a sua trajetória, que o Senhor está confirmando, e confirmando mesmo, fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. O Senhor está fazendo cumprir tudo. Então, tudo é a confirmação, o cumprimento de tudo é o grande sinal. As pessoas ficam procurando sinais, irmãos e irmãs. Nós vivemos num misticismo pelo mundo afora. Estamos falando para 20 países. Então há um misticismo e as pessoas buscam sinais assim muito epidérmicos, muito superficiais. Eu quero dizer a você, se Deus te chamou, ele vai falar claramente ao seu coração e ele vai confirmar no seu coração. E você, se respondeu positivamente, ele vai confirmar ao longo de toda a sua vida, ele vai confirmar com sinais claros que esse é o seu ministério. Enquanto Samuel crescia, leio de novo, porque estamos encerrando. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Essa é a confirmação. Primeiro, Deus está com ele. Deus está com essa pessoa. E fazia com que todas as palavras de fato se cumprissem. Deus presente e fazendo cumprir as palavras do jovem. Ponto. Então, se você não tem o chamamento para lidar com crianças, peça ao Senhor confirmação. Não tem o chamamento para lidar com jovens, não vá fazer isso. Às vezes o seu chamado é para lidar com idosos, é para lidar com pessoas em situação de enfermidade. Irmãos, há dezenas de tarefas de ministérios. Eu citei dois aqui, nós podemos citar centenas. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Peça, Senhor, fala comigo claramente. E tendo falado comigo, faça cumprir duas coisas. Esteja comigo para eu perceber que esse é o maior sinal, o Senhor me inundando, o Senhor me encharcando, o Senhor me enchendo da tua presença, o Senhor me tocando poderosamente e confirmando o meu ministério. Esse ministério que na verdade não é nem meu, né? Nem seu. É emprestado, confirmando o teu ministério em mim. Então, seja presente e confirma, Senhor. O seja presente inibe aquela ideia da pessoa talentosa, porque há pessoas talentosas. Falei de dois ministérios, podemos falar aí, há pessoas talentosas na comunicação, vão lá na frente e se comunicam bem, mas Deus não está com a pessoa. Você não percebe nada, não altera a vida de ninguém. Ou então, se é eloquente, consegue fazer algumas pessoas se emocionarem, alguma coisa assim, mas não há mudança real. Há pessoas que são extremamente talentosas na área administrativa, administram empresas, elas sabem administrar uma igreja no seu aspecto patrimonial, econômico. Todavia, a presença de Deus não se percebe. Então, a presença do Senhor é que deve ser percebida como o óleo do Espírito, a presença do Senhor e depois da presença dele, a confirmação como alguém que realiza esse ministério ou aquele, mas realiza de uma forma diferente. Lembrem que quando Jesus falava, as pessoas diziam o seguinte: ele não fala como os outros. Ele fala como quem tem autoridade. É diferente, irmãos. É preciso que nós aprendamos a discernir. Esse é o grande foco hoje. Chamado de Deus, resposta positiva para Deus, dizendo: eis-me aqui. Discernimento para perceber qual é o ministério. Muito bem, para encerrarmos. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Está aí, ó. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado, estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Porque a palavra do Senhor é a principal fonte de revelação de Deus. Por isso ele nos deixou esse presente indescritível. A principal fonte de revelação de Deus é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Que você ouça o chamado do Senhor. E se for de dia, abra sua Bíblia na hora do almoço, no final da tarde. Se for à noite, abra sua Bíblia à noite. Peça confirmação, não só com um versículo, não como se fosse um tirar de sorte, né? Abrir aqui ou abrir acolá. Fale com o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir claramente a tua voz. E eu preciso da tua presença. E eu preciso discernir o que o Senhor está querendo. Quanto a mim, eis-me aqui. Você diga a ele, e ele certamente fará o que fez com Samuel. Irmãos, irmãs, para fechar mesmo, até o aparecimento de Samuel, o nome hebraico tem o sentido de ouvido por Deus. Olha isso. Samuel, aquele que é ouvido por Deus. Deus ouvia Samuel. Profeta, Nabi, em hebraico, ou Navi, era reconhecido como um vidente, Roer, ou Rosen. Você vai encontrar lá em 2 Samuel 24:1. Bom, o profeta, Roer, era então um vidente, alguém que visualizava, mas não vidente no sentido que nós conhecemos hoje, né, de charlatanismo e coisa parecida para ganhar dinheiro. Não, alguém que visualizava o propósito, tinha uma visão do reino, que recebia as verdades divinas por intermédio da revelação. Agora eu quero, para fechar, Deus revela em sonhos. Lembrem de José no Egito. Esse vidente era capaz de receber verdades divinas por revelação de sonhos. Deus fala através de sonhos também. Não é que todo sonho é uma fala de Deus, mas ele pode usar os sonhos para falar com você. Deus fala através de visões. Lembrem do apóstolo Paulo, que disse, né, não sei se no corpo ou fora dele, né, se por visão, quando falava do seu arrebatamento, Deus fala através de visões, fala através da interpretação. No caso, no Antigo Testamento, é a interpretação do Urim e do Tumim. Bom, o profeta Nabi, ou Navi, é o servo do Senhor que recebe a revelação divina de forma imediata. Profeta recebe a revelação de Deus de forma imediata. Por isso que eu quero denunciar profeticamente que um grandíssimo número de pessoas que ficam se auto-intitulando ou recebem o título de profetas por aí, assim como apóstolos, né? Tem um em cada quarteirão agora, não são profetas nada, porque o profeta é servo do Senhor e recebe a revelação divina de forma imediata, pela inspiração na palavra. Tem inspiração na palavra. Em geral, queridos, os profetas de Yahvé possuíam essas duas características, tanto a revelação como a palavra. Revelação que pode ser por sonho, por visão, por interpretação ou pela palavra. Tá bem? Em geral, os profetas do Senhor possuíam as duas características. Dois dos maiores profetas do Antigo Testamento são Moisés e Samuel, como diz Jeremias capítulo 15, versículo 1. Moisés constituiu formalmente a nação de Israel. Ali nasce Israel. Jacó troca o nome de Jacó, Deus troca o nome de Jacó para Israel, mas ainda é um clã, uma família. Mas ao longo de 430 anos de escravidão, Deus foi forjando um povo, e no Êxodo é que se forma a nação de Israel. Moisés é esse exemplo. Um profeta que Deus levantou para formar a nação de Israel mediante o estabelecimento da lei, da Torá. A lei. Esse é o exemplo. É um código de conduta nacional para Israel entre as diversas tribos israelitas. E muito, né, toda essa lei nós podemos aprender e aproveitar toda. Toda, nós vamos extrair o conteúdo dessa lei moral, dessa lei sanitária até, entendendo as mudanças, né, os avanços científicos, mas nós vamos aprender ali conceitos que Deus deixa. A lei judicial, a lei moral, a lei sanitária, tá bem? A lei cerimonial, como em Levítico. Então, o que Moisés nos deixa é um código de conduta nacional para nós, um código de conduta para o povo de Deus. É, para eles eram as diversas tribos israelitas, para nós, o povo de Deus ao longo dos milênios. Só que temos que saber fazer a leitura, né? Senão vai querer sair transportando vestimentas e outras coisas de 4.000 anos atrás para agora. Bem, o profeta Samuel, diferentemente de Moisés, institui não uma nação, ele institui um reino. Agora, Israel ia virar um reino, proporcionando ao povo o rei Davi. Uma ilustração, o rei Davi, uma ilustração ou uma tipologia de Jesus Cristo. O primeiro, Moisés, representa a era mosaica, nós chamamos. E o segundo inicia a era profética. Samuel inaugura a era profética. Muito bem. Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja como Samuel e seus filhos e os nossos filhos e as nossas crianças tenham revelação do Senhor ainda na sua meninice ou na adolescência. E tendo ouvido a voz do Senhor, respondam: eis-me aqui. E depois, à luz da palavra do Senhor, eles possam discernir claramente qual é o ministério, qual é o seu dom e qual é o seu ministério. E andem segundo a vontade do Senhor, e o Senhor vai confirmar essa vida, esse dom e esse ministério, através da presença dele, e vai confirmar tudo o que essa pessoa fizer ao longo do seu ministério. Vai confirmando, vai confirmando, vai confirmando. Ah, mas e quando acontece um erro? Os erros acontecem, irmãos. Davi errou, Moisés errou, mas o Senhor corrige, a pessoa aceita a correção, se arrepende, muda de vida, muda de postura. Isso se chama fruto do arrependimento e segue em frente. Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Erros acontecem, mas o Senhor continua depois a confirmar. Às vezes paralisa um pouquinho para fazer a correção. Usa a vara da correção para que a pessoa possa retornar ao caminho. E ela volta ao caminho e continua o caminho da santificação. Tá bem? Que o Senhor faça isso nas nossas vidas e que ele continue aparecendo, como apareceu em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra, ele apareça para nós. E assim como todo Israel de Dan a Berseba reconhecia que Samuel era confirmado, que todo o povo de Deus reconheça: esse é ou essa é confirmado ou confirmada para esse ministério. Tem o dom, tem o ministério, tem a presença do Senhor e tem a confirmação desse ministério. Só não sejamos como a casa de Eli, porque na casa de Eli haverá um julgamento terrível e eles serão tirados, retirados do rol dos salvos, eles serão retirados do sacerdócio, eles serão retirados, condenados, e isso se confirmará plenamente no juízo final. Só não sejamos assim. Mas quanto ao resto, que tudo aconteça. Tudo. O Senhor se revele na palavra, sonhos, revelações, e esses sonhos e revelações tenham confirmação bíblica, e a bíblica vem acompanhada de sinais e maravilhas. Tudo isso aconteça. Porque, como disse agora há pouco aos irmãos, dizendo a uma irmã, ouvindo um relato lindo, aliás, da história da igreja. Se nós já passamos por lutas desde o primeiro século e passamos por tribulações, mas o Senhor confirmou a sua igreja ao longo de milênios, eu penso que daqui para frente, até a volta de Jesus, eu creio, creio creio na palavra, que até a volta de Jesus. Por um lado, tudo que diz respeito a Eli e seus filhos é como será apartado da presença de Deus, né? Tudo que é indigno do sacerdócio será demonstrado e o Senhor apartará da sua presença. Muito bem. Por outro lado, haverá um grande despertamento religioso. Um grande despertamento, como nunca se viu, maior do que naqueles primeiros dias do Pentecostes, porque é a hora final, é hora do povo do Senhor ser povo do Senhor mesmo para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe com essa palavra e edifique os nossos corações, permitindo o Senhor, nossa próxima devocional será em 1 Samuel 4, mas a pastora deve ministrar antes também. Ou vamos ver como Deus nos dirige, tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a confirmação, o chamado, a confirmação, a escolha, a distribuição de dons, a execução dos ministérios, que vem pela parte do Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e se espalhe sobre toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.